Ei, Marapani, quando a lua se levanta, traz junto com ela o suor da multidão. E na prisão ressoa forte o pegue, levantando o pó do chão. Põe no meu coração o carimbó. Eu tô só, morena, e eu tô só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. Eu tô só, morena, e eu tô só. Tomara que tu me venhas num canto de carimbó. Vê tua mágoa voando pelo céu. Se dia passou, vem que vem do norte, levantei, peguei o bonde, naveguei pra Capuiá. Tava tão forte, essa maré tava...